O Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça sentença obrigando o município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a realizar transferência de pacientes quando o hospital municipal não possuir leitos suficientes para acomodá-los. De acordo com a decisão, não sendo possível a internação em enfermaria ou quarto do hospital municipal, o paciente deverá ser transferido, em até 24 horas, para outro hospital público ou para instituição particular, sob pena de multa. Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Governador Valadares, a situação caótica em que se encontra o sistema de saúde pública no município é objeto de constantes notícias mostrando pessoas internadas em macas nos corredores do hospital municipal. Trecho da decisão judicial lembra que Governador Valadares está habilitado na gestão plena da saúde municipal e, por isso, recebe o total de recursos públicos para o custeio da saúde pública. Ao se inserir nessa modalidade, o município assume um número maior de responsabilidades, inclusive a de garantir a prestação de serviços de saúde aos não residentes. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.